jovens, chegamos pra fazer a alegria de toda a galera! Aqui. Julalo tem um mega príncipe negro, Búfalo do Marajó! E agradecer aí toda a comitiva dos nossos sons automotivos, em especial para as carretinhas V8 Light, Atrevida, toda a equipe Plano B hoje presente aqui para fazer essa festa maravilhosa, e a massa presente no agrônomo! E dia 15 de maio, Davidson! Tem a volta do Búfalo no Porto de Minas, em Santa Isabel! É a segunda da ressaca do Dia das Mães! Sons automotivos, o encontro! E o nosso Búfalo! Búfalo do Marajó! Afasta! Que o animal tá bravo! Bora se ligar! Afasta! Afasta que o animal tá bravo! Deixar tudo no escuro, deixar tudo no escuro, deixar tudo no escuro, no escuro, deixar tudo no escuro, deixar tudo no escuro, deixar tudo no escuro, deixar tudo no escuro, deixar tudo. Joga tudo no escurinho! Deixar tudo no escuro. E quem é do Paysandu, coloca a mãozinha pra cima e dá um grito bem forte que eu quero ouvir aí, vai! Deixar tudo no escuro. Se tiver alguém do Clube do Remo, mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e bora! Deixar tudo no escuro. Olha o animal no agrônomo aí, galera! Garoto! Um, dois, três, quatro! Pressão, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pressão, bora se ligar, vai! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Marcelo! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Gira o lacinho, gira, gira tudo, vai girando, vai girando, vai girando, bora, Gosti! Deixa eu ver quem tá por aqui pelo ladinho, curtindo as melhores, equipe tô curtindo! Família Mirizal, Felipe Braga, o Paulinho, a galera da carretilha de Maião na área! Só álcool, bicho! Os camaradas do Badala, a minha GDB por ali representando também tudo! Thiago Mardônio Motos, Eric do Distrito! Olha o Edvan Superanco na Vivi, a galera na área! E agora, um giro aqui do lado para receber os nossos fantasminhas! Também por aqui com a gente, Johnny Filtor, a galera de Marituba, Jéssica Brito, o Quarteto Hi-Fi por ali representando. Um abraço pro Marcelo da União, toda a galera simplesmente hoje curtindo o encontro do Mega Príncipe e o Búfalo na área! Alô, DJ Carlos Sonic, garoto! Búfalo! Prepara a nega pro dia 15, viu, garoto? Bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siempre el magnetismo. Tu cadera es la mía, hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no es que viene con romanticismo. Os parabéns, meu grande parceiro André, que na verdade hoje está no berço. Parabenizar você por estar comemorando o seu aniversário aqui. Vamos. Bora curtir, bora dançar. Thank you. dança, bandido balança, vai, bandido não dança, bandido balança, vai, bandido não dança. DJ, bora montar dela, garoto! DJ, isso não é suplear. O Búfalo do Marajó. Você tacou! Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando. Olha o Pátumo de Mangas! Obrigado pelo carinho! Dia 15 de maio, lançamento oficial da equipe Plano B! Junto e misturado na parceria com o Búfalo em Porto de Minas! Júnior Togbo! Meninas! Leandro do Comércio, sua esposa Stephanie, o Alex da Mega Super Pânico e a sua esposa Andressa, garoto! Bala, meu irmão! Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do... César da 5.0. O Alex é ali com a gente, o Tia também, garoto. Tô passando mal. Alô, bolão da GDB, garoto. Olha o pitu dos irmãos da hora. Júlio Tocuchino, o Alado e Super Primos ali representando. Luluzinho Show, Marcel Camex ali, ó. Animal do sol. Você fica? Eu fico triste quando eu vejo ela ligando. É, o boladão parar até te falar. Yeah. Me culpando, me chamando de cara. O Gugu do esquadrão do Porto ali, garoto. Alô, Leozinho. Obrigado pelo carinho, meu grande parceiro Leozinho. O meu parceiro Boca. Ali do lado, ele, o Felipe e a Carol, sempre juntinhos com a gente. Almi GD15 representando tudo. E aí, Marcelo, da União, garoto. André Reis, da Fiel Super Âncora. Uma dança muito louca. Joga. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som, ele é digital. O cenário é leve. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. E vai tremendo porque aqui o bagulho... Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Existe que me suave na nave, garoto! Be friends, be friends, be friends, be friends, be friends. Fala, fala! Gravando? Ah. Tá gravando? Como é que é, rapá? Tá gravando? Opa! Tá gravando? Então? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, o carimbó! O carimbó, aca! O carimbó, e joga você pra cima. Bora carimbó, carimbó, carimbó. Bora curtir, bora dançar. Chama a gata pra marcar. No meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo. E o que? No meio do vídeo. Fabinho Everton de Marituba. Ailson Buraringo, a gente, obrigado, Ailson, pelo carinho. Henrique da Pedreira. Alô, Berax, alô, Belk. Chate a onça ali, Débora, Chita de Morte, Derego! Cheguei no passinho, um abraço com muito carinho, você é o Maxi da tatuagem do Rubinho ali, ó! Alô, bebezinho! Sete do Jadelândia, Preto, Bruninho, Rodrigo, o Marlon da equipe Adidas, a linguagem também, obrigado Marlon. Dia 27 tem Búfalo do Marajó, 27 de junho, viu gente? Lá no Mangueirão do Samba, aniversário da família Tocantino de Marituba, empresário Júnior Tocantino, prepara tudo por lá, viu? Sushi, garoto! O sushi que representa lá no distrito, viu? Coalhada da TX aqui do lado com o meu professor Nenê. A Carlinha aqui também, o Jat Boys por aqui, presente na área. Olha o Dieguinho, tá de volta na Fiel! Rodrigo da G7. Valeu, Rodrigo! De agradecer pelo carinho e a visita de um dos advogados que realmente defende o nosso movimento com unhas e dentes. Eu tô falando do meu grande parceiro advogado Valci. A gente agradece pela sua visita, viu, meu grande doutor? Obrigado por estar aqui nos prestigiando. Que honra recebê-lo aqui à frente do nosso Búfalo do Marajó. Não só você, mas também o Lolo, o Tony, ao lado aí do Sargento Frank, todos da família Pantocha, muito obrigado pelo carinho. Recebam um abraço carinhoso do DJ Darley. Sejam bem-vindos. Você e o DJ Neilson. E na verdade deram o pontapé inicial. Hoje aí, junto com a Plano B, a V8 Light, a Atrevida. Olha o Vitor Plano B ali, ó. Ganhei só ilusão e um tremendo vacilo. amor que está presente quando te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca que eu sou patricinha. Quero algo sério, não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e... Olha o Marcelo Pompom, bicho! Alô, Marcelo! Já o show do animal, garoto! Baldeando os caixa baixas, representando o Wilk da Tuna Grêmio! Um, dois, três, bora curtir! Volte, volte, volte! Harrison Fiel, super âncora. Obrigado, Harrison, pelo carinho. Você é gente boa. Na verdade, sempre que ele pode, ele vem aqui, Davidson. Ayrton da Bros, aí, Ayrton. Vai, galera. Meu grande parceiro Jefferson Pop, da empresa Pop Live. Um abraço com muito carinho, obrigado pela visita, viu, Jefferson? Você aí junto com a Mega Fabiola, representando tudo por aí. Alô, tio Vide! Ô, tio Vide! Diego e o Roberto, os queridinhos ali com a gente, obrigado. Tuda da Evolução, a Crisley, junto com a DJ Agatha, toda a galera. Alô, Diego, alô, Roberto! Luiz, eternamente, Ario! Acelera tudo! O animal do sol. Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade. Alô, Val Pescador, garoto! O prazer tá no erro. Pato Buti Vargas. Não consegue me esquecer, isso te causa um desespero. Não sou Jorge Matheus pra sossegar. Vivo... Família rouba a cena, bicho. Para swingar com as gatas, vai! Sou amante das golpites. Quero que se exploda se o país está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje. Que o pai tá fácil namorando a Budweiser, amante das Covid. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o Denis tá fácil. Olha o Felipe, bicho de Santa Isabel. Hoje ele falou, Darlan, é a minha volta hoje. E o Paulinho rouba a cena, tá do lado. E a V8 Light estrondando tudo. Mas tu gosta de quem mente o certo te sufoca. O prazer tá no erro. Tu não consegue. Um bom filho sempre torna a casa, né, Felipe? Não sou Jorge Matheus pra sossegar. Os moleques pancadão de coração. Trico Neguinho, Hila, pancadão, bora, Hila. Mas eu sou amante das copites. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o pai tá fácil namorando a Budweiser, amante das copites. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje. E eu descobri, Felipe Braga, que quem tem sorte é sorteiro, meu irmão. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Alô, Suelenzinha! Eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Cadê meu parceiro Dadinho da Nike por ali? E a galera do depósito do Negão, lá na pedreira, alô, Negão! Ei, Fábio Guilherme, garoto! Eu conheci o Lava Show. Depois que eu vi. Alô, Fabrício Pinheiro! O

o búfalo do Marajó. Que maravilha! Já receberam aqui meu grande parceiro, DJ Jean Apolo, lá do Mega Príncipe Negro. Jean, chega aqui rapidinho. A DJ Agatha tá aqui com a gente também, já já vai dar o toque dela pra toda a galera. Afinal de contas, hoje esse encontro maravilhoso do Mega Príncipe Negro junto com o Búfalo do Marajó. E é claro, todas as vezes que se encontra o Príncipe junto com o Búfalo, a gente faz essa festa maravilhosa. Com o apoio de todos os sons automotivos, Jean, chega aqui pra dar um toque pra galera que veio pro Agro nos Novos Garotos. Já chega a sombreada, né? Evolução! Meu amigo Darlan, tranquilidade! Tranquilidade total! Davidson, Rafael Cassiano, a gente sem dúvida nenhuma, estamos aqui, Josias, meu irmãozão! Sem dúvida nenhuma, aproveitando essa dobradinha mais uma vez. Búfalo e Mega Príncipe Negro, Príncipe Negro e Búfalo do Marajó, aqui no qual abraçar com muito carinho nossos bobinhos, meu grande parceiro Diego, meu xará Jean também na área, o Eric Saca Praia na área, Dalminho, 48 horas ao lado do Apolo, daqui a pouquinho, um homem de sede, meu irmão, vamos lá Darlan, vamos lá, 1, 2, 3! Especialmente pra você lembrar! Aqui. Se soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, teria o meu... E o meu parceiro Ceará e do ladinho também, Ceará! Agora é tarde demais pra você dizer mover. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair, sair pra curtir. Thiago da Mardônio Motos aqui com a gente. Galera do rock, novo príncipe negro. Banda! Quando a gente fala em marcante, rapaz, a gente vai tocando as músicas que realmente tocam o coração da galera. Deixa eu chamar aqui a DJ Agatha. Na verdade, pra dar um toque pra galera que tá no Agrônomos. E aí, Agatha, seja bem-vindo mais uma vez ao Búfalo do Marajó. Afinal de contas, esse encontro maravilhoso. Toda a galera aqui do lado, quer ouvir sua voz. Serra junto! E aí, DJ Darlan? Aí, galera. Olha, Darlan, quero agradecer essa presença especial aos meus amigos, dos queridinhos que vieram aqui. Meu grande amigo Diego, junto com o Roberto, a Clisley, a Dudinha Evolução tá aqui também. Quero agradecer meu amigo Marcelo Popô, alô Popô! Você aqui, o Neto Braga, alô Neto Braga! É a galera curtindo aqui o Búfalo do Marajó. É sempre um prazer imenso estar aqui nessa aparelhagem, que é um grande sucesso. E olha, Darlan, eu gosto dessa sequência aqui, eu gosto da sequência de marcante, que faz me lembrar muita coisa, muito... O tempo bom do Tupinambá, olha, eu posso deixar... De abraçar eles, meu grande amigo DJ Edilson, Edielson, do Príncipe Negro. A gente estava ali atrás conversando. O grande Ieca, ele que é o vice-prefeito do Acará. E eu tô sabendo que o Búfalo vai estar lá no Acará. E eu vou estar lá também. Ele já me convidou e eu vou estar lá. Então, galera, vamos curtir o Búfalo. Vamos curtir essa música aqui que é sucesso. Solta aí, Darlan, vai. Libera a música, bora detonar essa aqui, Agatha. Quando toca me arrepio o corpo inteiro, meu amor. Quando falo o coração bate mais forte, seja onde for. Vou sair pra distrair, aliviar meu coração. Só você é minha musa que acaba com essa solidão. DJ Agatha, toca essa canção pra mim. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Os olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor. Teu cheiro tem o cheiro de dias, mil amanhecer, mas por favor. DJ Agatha, toque... Meu grande parceiro, Ceará! Alô, Juninho do Açougue, bons amigos, garoto! O pirado do DVD! O bolão da GDB ali com a gente, obrigado, bolão! Alô, Geleia, garoto! É demais, galera, lá do Pop Live, vai! Chique dos abusados e a dona Lena ali, ó! Alô, Felipe, tá de volta, alô, Paulinho, rouba a cena. Agora, amor, vem ficar comigo, te quero onde for, não sei viver nessa solidão. Hoje eu vou sair desse espeto de Alisson e o DJ Juninho a detonar no novo Super Pop. Revolução do sucesso. É de marcante, vá! Batata do crocodilo. Hoje tem crocodilo e nova dimensão no Esquenta. Vamos dar um pulo lá, viu? Pitu dos irmãos da hora do Aurá. Barata, Alexil da sua. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandonou? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora vou... André tá no berço, alô Arca! Henrique do Distrito Vurari representando! Tudo e mais um pouquinho, alô Boca! Olha, vou te provar, escute essas palavras. Os Mega Hot Boys ali, ó! Esperando a sua volta, o meu coração. E você deixou de lado. O Búfalo do Marajó. O Búfalo. Búfalo! Em você o tempo é longo, é tão forte o sentimento que tenho por você. Oh yeah! Você é dona dos meus sonhos, fico imaginando a tua boca dizendo assim. Marcante. Maxi da tatuagem do Rubi. Henrique da XRE. Quando você menos esperar. Johnny Bill, Jessica Brito, ali, ó. A minha voz vai estar. O sentimento que tenho por você. Macapá. Rodrigo tá no bancar, se atira o boy com a GES. Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, agora eu sei. Todos meus pensamentos são seus. O que vou fazer, não quer passar. É forte, aperta o peito e confunde. Eu sem você, não sou ninguém. Tô curtindo. Dessa vez você não vai. Bonizinho dos intrusos também, obrigado, garoto. Toda a galera aí da Tuna, Grêmio, o Ligo Treinador, o Caio, o Rogério, o Márcia, Breno, o Wilger. Campeonato Paraense 2017 de futsal tá chegando. O Rafael Cassiano e também o Darlan, né, meu irmão? É a galera da Tuna, garoto. Aquele dia que você se foi, dos meus olhos vermelhos. Olha o Valdian dos Caixa Baixa, meu irmão! Cafajeste de Marituba também, valeu! Volte quando ouvir minha declaração de amor. Nesse som que vai tocar. DJ Nenê. DJ Nenê, o talento dado por Deus. O Henrique da Pedreira também, ele e o Gugu do Esquadrão do Boto. Valeu pelo carinho. Alô, Josias, chega aí, Josias. Açougue, meus amigos, gigante na área! Tem pensamentos beijou, agora estou sozinho. Os nossos badalados ali do lado também. Um abraço, alô, meu grande parceiro Val Pescador. Henrique, o Thiago da Mardônio Motos do Bigola, Júnior Dogboy, Déborazinha, o Derego, o Dieguinho do Passinho ali com a gente também. Olha a Tia Ingrid ali, ó. Alô, Fabrício Pinheiro! Fabio Guilherme! Alô, Dieguinho! Michel, taxista, lá da Copertu, fala Michel! Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti. No Maciota Light, o nosso amor não vai ter fim. Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti. No Maciota Light, o nosso amor não vai ter fim. Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti. No Maciota Light, o nosso amor não vai ter fim. Marlon Branco, DJ Léo e DJ David. DJ Júnior, agora. O sucesso de Santa Isabel. Querido! Saí a noite procurando o amor que me deixou. Agora estou sozinho, não sei o que fazer. O silêncio do meu quarto se tá faltando. Meu grande parceiro Pipi, calado Pop Live com a gente! A maior qualidade em CDs ao vivo do estado do Pará é com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.